manhã o radar é caída. Passei no seu feed e vigiei sua vida pra ver se tu tá bem. E vi que estava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que eu vi que não sinto mais nada. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci de ver. Agora posso me declarar o seu ex. Chama no solo! Top céu, paredão entre rios. Fio, bebê, aquele abraço. Olha meu parceiro Jackson, acervo de News.net. Fia, paredão Patolino. Portal do Arrocha. Quatro da manhã, o radar é caída. Passei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se tu tá bem. E vi que estava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que eu vi que não sinto mais nada.